Yeah. Ага. É money, P, nigga. Eu quero deixar esse vício. Eu não consigo deixar esse vício. Por mais que eu tente resistir, eu sempre tenho uma recaída. Eu quero parar de consumir esses conteúdos adultos. É mais forte do que eu. Esse vício é mais forte do que eu. Eu sei que isso vai me prejudicar no futuro, mas eu não consigo deixar esse vício. É mais forte do que eu. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Que se lixa a tua opinião e a opinião dos outros. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Que se lixa a tua opinião e a opinião dos outros. Eu não consigo deixar o vício no porno. Eu curto de ver conteúdos de corno. Me faz bater punheta até apanhar sono. Depois bato mais logo assim que eu acordo. Me pergunto se eu vou deixar esse vício, mas como? Se essas damas mostram rabos em todas as fotos. Eu tento controlar-me, só que não posso. Esse é um vício que eu tenho há anos, não escondo. Eu tentei, não me controlei. Sei que eu falhei no vício, eu me entreguei. Peço desculpas, eu errei, deixei esse vício. Já tentei, mas todas as vezes fracassei. Pensei parar e não parei, me viciei. Eu gostei, quando eu me masturbei. Primeira vez não esquecerei. Quando eu experimentei, foi tão bom, continuei. Os meus olhos eu fechei, me descontrolei. Quando estava civil, meu PC morreu. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Que se lixa a tua opinião e a opinião dos outros. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Eu vou me viciar em porno. Me viciar em porno. Que se lixa a tua opinião e a opinião dos outros. Eu não consigo parar com esse vício. Eu não consigo parar. Ah, não consigo parar. Eu quero parar, mas é tão bom. Eu quero parar, mas é tão bom. Ah, é tão bom, é tão bom. Ah, minha califa. Ah, minha califa.